Agora, 4h07, essa foi a entrevista, então, aí com o secretário municipal de saúde, Charles Bortolo, feito hoje pela manhã pela repórter Thaís Montenegro. Eu vou conversar agora, já está aqui nos visitando, aqui nos nossos estúdios, agora quando são 4h07, a Juliana Medeiros. A Juliana é assistente social do projeto Trilha Jovem Iguaçu. É a Juliana que vai falar para a gente a respeito desse, do processo seletivo para os adolescentes, jovens adolescentes, participarem desse projeto Trilha Jovem Iguaçu. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Cristina. Bom, nós passar um pouquinho o que é o projeto, né? O Trilha Jovem é um projeto que trabalha turismo e inclusão social de jovens de 16 a 24 anos da rede pública de ensino. Então, nós abrimos aí esse processo de pré-inscrição que iniciou a semana passada, onde estamos fazendo a divulgação também nos colégios estaduais. É uma oportunidade ímpar, né, para esses jovens, né, voltado, porque isso é voltado para o turismo, né, para várias áreas do turismo aqui em Foz do Iguaçu. Né? Então, nós capacitamos jovens com 580 horas, né, então duração em média de 5 meses de aulas, 500 horas de aula teórica e 80 horas de vivência profissional, que nós chamamos, que é similar a um estágio. Depois que acaba as aulas teóricas, o jovem vai para essa empresa voltada para a área do turismo para desenvolver essa vivência profissional. Então, o Trilha capacita. No terceiro eixo, ele vai direcionado a alimentos e bebidas, turismo e atendimento e hospedagem. Então, nós capacitamos o jovem com foco para o turismo, porque nós sabemos que nossa cidade é o público da nossa cidade, né? E muitos empresários relatam que vêm despreparados, sabemos que eles, né, querem um primeiro emprego, mas não têm essa preparação. Então, o Trilha é isso, ele capacita esse jovem para ingressar no mercado de trabalho na área de turismo. Interessante, Juliana, que dentro desses, vamos dizer, dessas matérias, né, que vocês lecionam lá, que é alimentos e bebidas e tal, o jovem se identifica mais com todos esses assuntos aqui, e aí no que ele se identifica mais é onde ele vai ser encaminhado. Se identifica mais, por exemplo, com receptivo, né, em receber visitantes, ou se identifica mais com alimentos e bebidas, né, e o que vocês têm também é essa função de orientar os jovens, né? Isso, o jovem sai preparado, né, para ingressar no mercado de trabalho. Então, nós realmente direcionamos, porque não adianta ele para uma área que ele não tem uma afinidade. Então, nós buscamos esse acompanhamento, que o projeto conta com um pedagoga, com um assistente social, com um psicóloga, para fazer esse acompanhamento. Então, iniciou essa semana passada, nós estamos com 120 vagas abertas, né, para as aulas iniciarem dia 14 de julho, com final em novembro. Então, nós vamos preparar esse jovem para ingressar no mercado de trabalho. Vocês já tiveram outras turmas, dá para fazer uma análise, um balanço de como foram as outras turmas que vocês formaram? Sim, nós estamos na sexta edição. O projeto atua no município desde 2006, né? Quem executa o projeto é o Instituto Polo Iguaçu, tá? Então, ele está na sexta edição, já capacitamos mais de 690 jovens. Da última edição, que foram 90 jovens, 65% deles foram ingressados no mercado de trabalho e permanecem, que foi uma última pesquisa que nós fizemos há um mês, eles continuam atuando no mercado de trabalho. Isso é interessante, né, Juliana? Não só colocar o jovem lá, que de repente tem aqueles mais afoitos, entra, não, me identifiquei com isso, tá, mas vai ver que não é aquilo e acaba saindo mais interesse, que assim, é um número expressivo, 65% continuam atuando. Sim. Porque nós fazemos o acompanhamento, né, Cristina? Ele está no mercado de trabalho, nós vamos atender o jovem lá dentro da empresa e perguntar para o jovem como ele está se sentindo, tem algum questionário específico para isso, inclusive tem uma conversa com o empresário para saber como que está esse jovem. Porque se algo não estiver de acordo, já entra a intervenção da psicóloga para fazer esse trabalho com o jovem, para simplesmente ele não abandonar o emprego, né, não desistir, porque eles entram achando que tem uma certa liberdade. Então, não é, às vezes é difícil se adaptar, porque a área de turismo a gente sabe que não é uma folga por semana, né, que tem os horários diferenciados. Então, é uma questão de adaptação. E tem que ter, aquilo tem que ter esse gosto pelo turismo na veia, né? Porque, como você falou, são horários puxados, sim, são horários diferenciados, sim. Mas, né, porque a pessoa que gosta disso, ela vai, segue ali, sim, né? Sim, segue. Então, nós estamos com essas 120 vagas abertas. É importante frisar que nós temos uma palestra de esclarecimento dia 17, às 14 horas, no Hotel Internacional, onde vai ser passado todas as informações sobre o projeto e vai ser feita a inscrição do jovem, que ele tem que estar levando a documentação que é cópia do RG, cópia do CPF, declaração de matrícula ou histórico escolar, né, e um comprovante de endereço. Então, para o jovem que está no ensino médio, cursando o ensino médio ou o egresso do ensino médio, está lá até 2 anos, parou de estudar e não está desenvolvendo nenhuma atividade, pode participar do Trilha Jovem também. Pode estar entrando no site, pedindo informações ou através do telefone, que é o 3576-7112, que nós estamos lá para passar todas as informações. E estamos passando também em todos os colégios estaduais para fazer a divulgação do projeto. O que é interessante também, Juliana, é a gente tem visto assim, que fala muito da importância desse projeto Trilha Jovem, é que vaga, o que a gente sempre ouve o pessoal falar aqui, pessoal do trade, as vagas existem, mas a mão de obra especializada é muito difícil. Isso, né? Isso mesmo, Cristina. Então, por isso que o projeto já está aí para fazer essa capacitação, né, para ingressar no mercado de trabalho, porque nós hoje temos empresas que já entram em contato e falam, olha, eu preciso de um jovem que participou do projeto, eu sei que ele vai vir para a minha empresa preparado, né? Então, nós estamos fazendo essa capacitação e vai chegar novembro e dezembro, nós vamos estar aí com esses jovens preparados para ir para o mercado de trabalho. Então, você falou, vocês visitam as escolas, lançam a ideia, e depois fazem uma pré-seleção, não é aberto, quem quiser fazer inscrição já pode participar, depois, durante o decorrer do curso, vocês vão analisando quem tem condições mesmo. Não, é assim, Cristina. Então, saiu essa pré-inscrição na semana passada, aí ele vai para a palestra de esclarecimento, que é dia 17, e depois entra, né, para fazer a inscrição no dia 17, e depois ele passa por dinâmica de grupo e entrevista individual. Por quê? Porque nós precisamos buscar esse jovem que entre no projeto e que só saia no final, né, já inserido no mercado de trabalho, e não um jovem que entra e desista na metade do curso. Porque a gente falou, né, metade das atividades. E de repente tira o lugar, porque são vagas limitadas, né? Sim, são 120 vagas. Exatamente, de repente tira o lugar daquele que poderia, que tem o potencial mesmo para fazer o curso e até Sim. o fim e continuar no ramo. E todo esse processo é para a gente ver realmente se aquele jovem tem afinidade para o mercado de trabalho na área de turismo. Então, por isso que entra essa questão desse processo seletivo. Certo. Tem algum curso, Juliana? Como que é? Não, Cristina, não tem custo nenhum participar do projeto Trilha Jovem. O Trilha paga o transporte, né? Porque as aulas acontecem dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, dentro do PTI. Pagamos o uniforme e um lanche no intervalo das aulas. Então, para o jovem participar do projeto, é custo zero, né? E tem todo esse respaldo, né? E todo esse, além do respaldo, incentivo também, né, Juliana, para o pessoal participar. Porque quem né, até as aulas, quem auxilia o projeto é Itaipu Binacional, é as empresas da área de turismo, é o Parque Tecnológico de Itaipu. Então, nós estamos ali para dar o apoio desse jovem, atender essa demanda que sabemos que existe dos dois lados da nossa cidade, que são essas adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, que às vezes buscam o acesso do mercado informal, que é fazer o famoso bico, né? Então, o Trilha não. O Trilha já procura que esse jovem seja inserido no mercado de trabalho de uma forma que seus direitos seja garantido de carteira assinada e assim vai, Cristina. E livra também, né? A gente sempre fala, livra esses adolescentes já se entrarem nesse mercado, né? De ponte, né? De trabalhar com o ilícito, né? Trabalhar atravessando mercadoria, né? Porque muitas vezes o pessoal não tem estudo, não tem um bom direcionamento, acaba o que é mais fácil? Eu vou trazer mercadoria do Paraguai aqui, que é onde eu ganho os troquinhos. E aqui não tem essa oportunidade, tem todo esse apoio, né? E principalmente vocês formam a mão de obra e a mão de obra fica na cidade, né? Fica. Então nós capacitamos esse jovem realmente para ele ser inserido na área de turismo que nós temos em Foz, né? E quem quer participar então, Juliana? A partir de agora as vagas já estão abertas para quem quer dirigir? Então, quem quiser participar do projeto pode estar entrando no site, que é o www.trilhajovem.com.br/inscrição, né? E pode estar lá fazendo uma pré-inscrição do projeto e depois participando da palestra de esclarecimento dia 17 de maio às 14 horas no Hotel Internacional. Então, às vezes, a família quer participar para ver como que é esse projeto, se esse projeto realmente tem um comprometimento com o jovem. É importante que a família vá, participe também, tire as suas dúvidas, porque nós temos, Cristina, um comprometimento com o jovem, com a empresa e com a família, né? Então, está toda a equipe técnica ali para dar todo esse respaldo para os jovens participando do projeto. Quem ministra essas aulas? São educadores que são selecionados e já tem, né, uma atuação aí nessa área de turismo. principalmente isso também, eu trabalho com o pessoal aqui de Foz do Iguaçu, né? Fica tudo em casa, né? Isso mesmo, Cristina. Então, também vou deixar o telefone, qualquer um, né, tiver aí alguma dúvida, pode entrar em contato com o projeto, que é o 3576-7112 ou 99680532. Certo, então vamos repetir então para quem... Repete o telefone então para quem está... 3576-7112 ou 99680532. E vamos frisar mais uma vez que o projeto é totalmente gratuito, né? Olha, isso é importante para você que está nos acompanhando, aí você pai que está nos ouvindo, ou mesmo você que tem interesse, você jovem e adolescente, tem limite de idade? Vamos repetir, você já 16 falou, a 24 né? anos. 16 a 24 anos, tem que ter um ensino médio. Tem que estar cursando um ensino médio ou ter concluído até 2 anos, né, da rede pública de ensino. Então, nós damos prioridade para esses alunos aí da rede pública de ensino. Então, uma excelente oportunidade para você que quer trabalhar, você que vai se ter uma formação, ficar na cidade, né? O pessoal reclama muito, aqui não tem mercado, não tem emprego em Foz do Iguaçu, mas tem sim, né? Você tem principalmente oferecido isso gratuitamente, né? Com esses benefícios de passagem, uniforme, lanche, nossa, é só para quem não quer mesmo trabalhar, isso, né, mesmo, Juliana? Cristina. Então, nós contamos aí que multiplique essas informações e nós aguardamos o jovem dia 17 às 14 horas lá no Hotel Internacional. Tá dado esse recado, então vamos aproveitar essa excelente oportunidade oferecida, então, pelo projeto Trilha Jovem Iguaçu, do pessoal lá do Polo Iguaçu. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, onde você vai ter todos esses detalhes do telefone, né, o endereço do site, né, e também de como fazer essa inscrição. Juliana, obrigada pela sua participação. Obrigada, parabéns, Cristina, pela iniciativa, e vamos torcer que vocês tenham tanto sucesso quanto nas outras edições. Muito obrigada. Grande abraço. Agora, 4 horas e 18 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência. We'll be right back.